acredita, puxado um lança. Ficou na onda, se revelando. Se quiser fumar, vai fumar skunk. Quiser fudar, vai fumar skunk. Puta desce, vai. Depois bota a buceta pra fora. Tu merece mais 12 horas, surra de pior. Ela me ama, ela me mama. Ela me mama. Ela tá com DJ. Ela pediu pra puxar do lança. Ela me mama. Ela me mama. Ela me mama. E troca de lança. Ela tá com DJ. Vem por cima. Desce. Cima. Desce. Fala. E rebola.